Oscar Romeu, prossiga. Pessoal, Oscar Romeu, agora cruzando o seu pé, já está para um no meu pé. Ciente. Trip 5491, no chame final, frequência 120.8. Final 208. Lima Kilo Zulu, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 2. 2.012, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, repasse para a modificação. É, Zulu. É o Trip 5267, manter para 220, por 40 milhas. Controle ciente. Liette 1000, vertical do farol de Itapuã, fica atento a um jatinho que tá decolando da 17, ok? Ok, tá no farol de Itapuã, fica atento no jato decolando da 17. Correu o chaleamento aí do motivo. Gol 924, acelera a identificação via chega da AMAN, desça para nível de voo 050. 050, AMAN, o 924. Três um nove três aguarde para iniciar o táxi. Mantendo posição. Salvo Salvador, boa tarde, chegou no 328, na sua escuta. 328, chame antes da Juliette. Antes da Juliette, no 328. Romeu Oscar está presente, final 97 autorizado, aguarda autorização, Romeu Oscar. Oscar. 70, sai da PUCA. Foi restrito manter a decolagem até 3 mil. É, modifica, senhora. Palito da restrição, Romeu, bravo, Oscar. Entendido, que livre da restrição, Oscar. Controle, esse é o Lima Kilo Zulu, estava em condições visuais, agora da presente, própria modificação, voz direto rotatória, se autorizado, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, desça para 1.500 pés, reporte na rotatória. 1.500 rotatória, vai reportar Lima Kilo Zulu. Chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 133 decimal 25. 288-3325-5267, boa. Meu Oscar, 150 graus, 612, livre pouso, pistino 7. Salvador, boa tarde, 3566, meia milha para cima, para baixar travado, bora Campo Aviso. 3566, continua a aproximação, aguarda autorização, não 40 graus, 79. 3566. Espera para decolagem, ok? Eu quero livrar o setor de ingresso aí no pátio 1, assim que o ponto de espera descongestionar, eu autorizo o seu pátio. Ok, bom positivo, obrigado, mantendo posição. Euro 328, ingresso Juliette, agilizando o portão 08. Juliette pro 08, 328. Romeu Oscar, os 23, Pat 5 autorizado, Romeu Oscar. 315 aos 23, direito 1219. Direito 1219, eu chamei minha 315. Matéria 1500. Para 1.000 pés agora, Vitorinho de Juliette, desça para 1.000 pés. Descendo para 1.000 pés, o Vitorinho de Juliette. Chama aquilo, reportará com o visual o tráfico data. Beatriz 15, chame antes da Juliette. Vai chamar, Beatriz 15. O Marcos Nascimento está no visual do Bagratá. Gente, a retaguarda do tráfego, Mike e Juliette Romeu, da Tana Curtíssima, está autorizado direto para o pátio da Bata, reporte no final, para a Bata. Autorizada na retaguarda da Tana, Mike e Juliette Romeu, reportará na Bata. 3566, informação, Robson 44 à sua direita agora, não interfere. 66, sim. Torre, boa, Papatango Lima, Quilo Zulu. Lima, Quilo Zulu, final 17 autorizado, aguarda autorização, Zulu, 150 graus, 62. Esse é o final 17 autorizado, aguarda autorização. Agora 2545, até no 2085, na proa do Bravo, do Romeu Fox 018, um bom dia. 4089 após o TAM, agora na curtíssima, Lima tem. A Lima tem após o tráfego na curta final 4089. Xené 6315, ingresso pela Juliette, agilizando remota 13. Agilizando pela Juliette para 13, 6315. TAM 3193, observe o 318 da Avianca ingressar na remota, pode prosseguir o seu táxi via Juliette, vai se posicionar atrás de 737 da Gol com pintura Varig, ok? Positivo, aguarda o 19 da Avianca na remota, após iniciar táxi via Juliette, mantendo a posição atrás do 37 da Varig. Negativo, é 18, 318. Ah, ok, 318, muito obrigado. Oi, web 5728, ponto de espera, mantendo. 5728, mantenha o ponto de espera. 3566, no solo 26, direita ou no 219? 219, 3566. Torre, Salvador, muito boa tarde, triple 5491. 5491, muito boa tarde, continua a aproximação, aguarda a autorização. Aguardando a autorização, prosseguindo para o ponto. Nossa, Tória, tem condições de voar à direita e interceptar o final da nossa época? Formativo, está autorizado, só atente ao tráfego à sua direita, posição 2 horas, 4 milhas à frente, passando 1.300 pés em descida para pouso na pista 17. Formativo. Chame a torre no 862, é Vitorinho de Juliette. 2862, graças. November Oscar Romeu, frequência livre, chame no retorno. Índia Juliette. Vitor, Índia Júlia, 1000 pés, final 97 autorizado, aguarda autorização, Índia Júlia. Júlia. Romeu na Bata. Bata, os 27, Romeu, frequência livre, boa tarde. Livre, boa tarde. Olá, 63. Confirme? 63. Não tem ninguém nem pra ela, aqui pra participar, não é? Olha só, isso é a responsabilidade da companhia, ok? Eu vou checar aqui com a Infraero, se eu pudesse posicionar mais à frente para liberar aí o acesso da centerline do táxi. Será mais fácil, então, nossa ok, eu vou entrar em contato com a Infraero. Sou externo agora, 5491. Em 491 não tem livre pouso, pista 90, 970 graus, 62, né? 5491 sem livre pouso. Valeu. Ali o azul 4089 decolou, passa 2500 por 360. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 360, voe na proa de Dael. 360, proa de Dael, azul 4089. Caiu o alisador. Obrigado. 3566 da passagem 320 da companhia liberando o pátio. Após pela Juliette, ingresso portão 09. Juliette 09, deu passagem 3566. É. 08786, mantenha-se em condições visuais pelo litoral, reporte 20 milhas fora. Repeat 5489 para 5. O 5489 está ciente da informação Quebec. Gostaria de coordenar o nível 180 para a Vitória da Conquista. Informativo, que horas é o plano? Nosso plano está para o 05 da próxima. Informativo, mantenha escuta seu plano para o meu sistema quando aparecer o chão. Ciente, 5489. 728 após o trip na curtíssima ali mantém. Após o trip ali mantém, 728. Victor India Juliette, 170 graus, meia dúzia, tem livre pouso, pista 17, Victor India Juli. 170 graus com meia dúzia, livre pouso 17, Juli. Alfa Kilo 4-3 de carga. Primativo. 28980 graus, 7 nós, decolagem autorizada, pista 90. Autorizada a decolagem, 5728. Autorizado, Vitor e Juli, solo aos 31, estacionar a frequência livre. De 786, mantém-se condições visuais, 500 pés, pelo litoral, reporte visual com campo, 8786. Sim, força, linha mantém 1-0. A linha e mantém, gol 1754. Aos 32, 19:35, boa viagem. 19:35, boa tarde. Controle objeto 5728. 5728, acione identificação. Corrijo, contato radar na decolagem, submanter o nível 330, saída pouca. 330, pouca. 5728. O gol 924 está no ILS baixado travado. O 924, complete final ILS, chame a torre 1 no 8, decimal 612. 18-6. Próximo som. O trip 5489, a senhora poderia adiantar qual será a nossa subida, por gentileza? O destino é a vitória da conquista? Gole Eval. Gole Eval, graças. Trip 5489. O 9600, Quebec, Escócia. 0 graus, 612. Trip decolagem de pista 10074. 0 autorizado Salvador Natal 370, nível via Zulu 10. Decolo 10 esquerda, Pucas e para a saída. Controle em 11935, transponder 5447. Só confirmando Pucas, transição de par. Salvador, cruzado Natal 370, curva Uísque 10, curva esquerda, o controle é o 1935. Não posso transporte. Clareza 1, não posso copiar. Confirma transporte? Para posicionamento. Web 6721 está livre para posicionamento sanitário. Eu não consegui copiar, só cópia. Transmissão tá clareza 1. Autorizado Natal, nível 370, pela saída pouca transmissão na K. Bipar, a Upper Wing, 190, curva esquerda, o controle é o 1935 e não copiou o transponder. Volume 00, transponder 5447. Aerovia Perdulo 10, informa ainda clareza, tá 1. Tá ciente, o transponder 5447. Chame, puxe e acionamento. Tá de gol no 74. Decolado no perfil Pucas e Par 1810. Quando 754, contato radar na decolagem, sub mantenha o nível 490, saída Pucas. 490 no perfil de saída, gol 754. Controle, o Webjet 5728 vai precisar abrir 10 graus à direita aqui, evitando formações. Livre desvio, Webjet 5728. Só que confirmando que solicitou o desvio. Webjet 5728, Salvador. Na sua escuta. Ok, estão autorizados os desvios. Qual a proa e por quantas milhas vai manter? Proa 80, aproximadamente 30 milhas. Sente. Boa tarde, o 3193 ali mantém o zero. Direito 1219. 1219, obrigado, 1219. Boa tarde, voo 924, crescendo na Alfa. Para 924, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, 924. Vitorinho, Juliette. Estou, salve. 3193. Tem que dar feedback para Ideal. O Vitor de Gilete está na escuta? Confirme, o Sol chamou Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, confirmando, chamou o Sol? Afirmativo, solicita o 280 para Galeão. O Mike Tango Juliette, sua clareza está a 1, não consegui copiar sua transmissão, chegue o rádio e chame novamente. Estou 3661, né? Escuta. Prossiga. Copia. Confirmo. 3661, autorizado Salvador Ilhéus, 140 nível, via Golf 677. Decola na 0 direita, saída Coral. Controle 11935, aciona 0264. Ok, autorizado para Ilhéus 140, via Golf 677, decola na saída Coral, dono 0, curva direita. 36119-35, transponder 0264, tá 3661. 3661, contestamento correto, chama por estacionamento. Camarada, obrigado. 35489, na escuta? Estamos com 149, agora 2340, para o táxi. Web 6721, só copia e recibe. 149 agora, autonomia de 3h40, Recife, o 6721, pronto para táxi. 49, Recife, 3h40, Web 6721, táxi à direita, Índia Alfa. Todos esperam no 0, torre 118, esse nome é dúvida. Time Bruno, 0, 1. Salvador, boa tarde, então 3193, decolando. 3193, contato radar na decolagem, submanter nível 380, saída da Elf. Parou, 380 na subida da EL, quando possível, direto da EL, senhor? Autorizado, está presente da EL. Direto da EL, obrigado. Trip 5400, autorizado, final ILS, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no curso localizador. Reporte estabilizado no lote 5400, descendo para 2. Ó, Romeu, Mike, tá no Gillette, confirme se melhorou a transmissão. Não consigo copiar o Mike, tá no Gillette, a transmissão está totalmente entreportada. Afirmativo, confirme se troquei o equipamento. Salve Salvador, Mike, tá no Gillette? Agora sim, Mike, estamos no Gillette com o Ereza 5, copia? Por favor, prossiga. Confirmando, decola da 1710. Mike, tá no Gillette, decola da 1710, senhora. Mike, estamos no Gillette, autorizado, Salvador Galeão, nível 280. Decola no 7, direita, saída da EL, letra BDEV. BDEV intercepta Upper November 857, Porto Seguro, Upper 116. Controle em 11935, transponder 5462. Solo, confirme, por favor, Romaic, Tango Juliette. A aeronave vai decolar da 190, é um Boeing 727. Torre Salvador, Força Aérea 8786. 45, boa tarde. Boa tarde. Leda BDEV. Saída da EL, Leda BDEV. Para o Mike Tango Juliette, confirma o transponder. 5462. 5462. Autorizado o nível 280 via por 9057. Obrigado. Autorizado ingressar na perna do vento de aeronave de asa fixa da pista 90, aqui no través norte da torre, e aguardo para girar a base, ok? Rapa, entrando na perna do vento com base pela esquerda para o pátio 2. Chamará na perna do vento. Ok, afaste do eixo de decolagem da 1028, mantenha o setor norte aqui, através da norte da torre, devido ao webjet vai decolar. Eu ativo, tá visual com o campo. 721, decolagem autorizado, 970 graus, 59. Direito de crash, 1731. Tá 3661 para pushback e acionamento, posição 01. Chama solo, confirmando? Tá 3661, posição 01 para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Boa noite, senhor Mia, autorizado Salvador Aracaju, 1906, via Golf 677, decola 10, esquerda, Pucajama é a saída, controle em 11935, transponder 5431. Confirmando Puca, opção principal. Pátio 2, sem interferir com o webjet. Tem autorizado Aracaju no 190, via Golf 677, decolado no 0. Concluente, não tem da PUC, 1193, controle, 5431, transponder, 5431, transponder. 5431, 1498. Confirmando, copiou o nível 190? Afirmo, 190. Gente, a intensidade da transmissão está 3, consegui copiar, chamei puxa acionamento. Gente, é um puxa acionamento, Boa noite. Gente, é os 458786, frequência livre. Pode ir. TLS visual com campo 5400. Trip 5400, autorizado final LS, chame agora a Torre Salvador e 1-8612. 8-6-5-4-0. Controle, boa tarde, Web 6721. Objeto 6721, no contato radar na decolagem, sub e mantém o nível 310, saída MOMO. Sensor 310 na MOMO, 6721. Dota 3193, livrando 200. Chame Recife, frequência 1288-3193. 288, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 6721 iniciando curva à esquerda, devido à formação. 721 está autorizado à esquerda na proa de Momo. Momo. Vai, chato checado, 5400. 5400, livre e pouso, piscina 0, 1950 graus, 59. Botan 3661 acionado, 52 a bordo, 2 horas e 30 para Aracaju, saque. Comando 3661, né? Alternativa autonomia. Alternativa Aracaju, 2 horas e 30. Mais autorizado, Índia Alfa, ponte para 90, torre 118, decimal 612, altímetro 0011. É, autorizado, saque, direita, Índia Alfa, ponte 018, decimal 60, obrigado. Em 400 aos 49, direito 1219. Direita, 219, TP 5400. Destino Oeste Polares, copia? Afirmo, copia. Autorizado, Oeste Polares, 500 pés, decola no 7, direita, via litoral. Controle em 1, 9, 3, 5,